É nós mesmo, nego. A parada é desse jeito, minha voz fazendo efeito. Eu com medo da floresta e a floresta com medo de mim. Está rolando blá blá blá, querendo me destruir. A neblina quando eu chego, os carros obrigado a diminuir. A parada é desse jeito, minha voz fazendo efeito. Eu com medo da floresta e a floresta com medo de mim. Está rolando blá blá blá, querendo me destruir. A neblina quando eu chego, os carros obrigado a diminuir. Não sei, não se posso descobrir. Tenho um amigo, ele vai dar um jeitinho. O vento me soprou, um telegrama ele deixou. Na mensagem assim dizia, usa sabedoria. O gato não deu conta, pega o peixe e ficou, foi na fadiga. Aí é só alegria, a tartaruga deu canseira no coelho porque conhecia toda a trilha. Um abraço, neblina. E como é bom ter você fazendo parte da minha vida. E assim estou no trono, sempre sem sono. Nunca te abandono, sei que não sei seu dono. Comigo não rola falha, só não posso mudar o estilo. Um pouquinho com o povão, perde a calma. E assim vou andando e percorrendo, assinado senhor tempo. Nossa senhora, ai meu Deus do céu. Se eu não estivesse andando 50% certo, qual seria meu papel? Meu papel, meu papel. A parada é desse jeito, minha voz fazendo efeito. Eu com medo da floresta e a floresta com medo de mim. Está rolando um blá blá blá, querendo me destruir. A neblina quando eu chego, os carros obrigado a diminuir. A parada é desse jeito, minha voz fazendo efeito. Eu com medo da floresta e a floresta com medo de mim. Está rolando um blá blá blá, querendo me destruir. A neblina quando eu chego, os carros obrigado a diminuir. A lua é linda e é clara, admiro a forma como ela trabalha, sem falsidade, assim deslancha e realça a realidade. Eu sou um admirador, isso me faz bem. Ela nunca está disposta pra dizer quando vem. Assim vou caminhando na estrada de ferro que nem um trem, seguindo o exemplo da minha amiga que nunca fez mal a ninguém. Eu caminho na minha roça e deixo a sua, dando a de inocente que não participo de disputa. A verdade nunca afunda, quem joga pedra está ciente que machuca. A beleza é o passatempo da feiura, e todo guerreiro tem direito de carregar sua arma e também sua armadura. Eu mantenho a distância, é da bruxa, senão ela me pega e me usa pra servir de alimento no meio da sua mistura, sua mistura, sua mistura. A parada é desse jeito, minha voz fazendo efeito. Eu com medo da floresta e a floresta com medo de mim. Está rolando um blá blá blá, querendo me destruir. A neblina quando eu chego, os carros obrigado a diminuir. A parada é desse jeito, minha voz fazendo efeito. Eu com medo da floresta e a floresta com medo de mim. Está rolando um blá blá blá, querendo me destruir. A neblina quando eu chego, os carros obrigado a diminuir. Viajo nas estrelas, elas são interessantes. Cada um respeita o brilho da nova iniciante. A paciência é amiga da preguiça. Relato uma vitória e deixa conquistar. Quem duvidou, agora não duvida. E está voando, transportando vida. A verdade matou a crítica, isso me arrepia. Me deixa pra cima, com autoestima. Ouvindo o som do motor, acelerando na estrada com cautela. Dentro da boleia, se não fosse a luz, o que seria de mim nas trevas? Tenho uma meta, a ambulância pede espaço pra salvar o profeta. Porque se eu quero, irmão, não viaja em mim, não. Falar de mim não adianta, só aumento minha plantação. Poetas loucos em ação, fazendo o arrastão. Eu encaro a tempestade ouvindo o grito do trovão. A parada é desse jeito, minha voz fazendo efeito. Eu com medo da floresta e a floresta com medo de mim. Está rolando blá blá blá, querendo me destruir. A neblina quando eu chego, os carros obrigado a diminuir. A parada é desse jeito, minha voz fazendo efeito. Eu com medo da floresta e a floresta com medo de mim. Está rolando blá blá blá, querendo me destruir. A neblina quando eu chego, os carros obrigado a diminuir. A parada é desse jeito, minha voz fazendo efeito. Eu com medo da floresta e a floresta com medo de mim. Está rolando um blá blá blá, querendo me destruir. A neblina quando eu chego, os carros obrigado a diminuir. A parada é desse jeito, minha voz fazendo efeito. Eu com medo da floresta e a floresta com medo de mim. Está rolando um blá blá blá, querendo me destruir. A neblina quando eu chego, os carros obrigado a diminuir.